Jen, Dinâmicos, Fantastic Force. Todo mundo tem o direito de sonhar e tem um sonho. Mas se você tiver pesadelo, não faça como muitos quiseram pôr em prática. Pense, pense com fé. Pense, pense com fé. Pense bem no que quer. Não viva a vida de ninguém, saiba quem você é. Saiba o que quer ter, saiba o que quer ver. Saiba o que quer ser, plante o que quer colher. A esperança é pra quem sonha e pelo sonho trabalha. Batalha crendo que lá em cima Deus olha, Deus guarda. No tempo certo que é dele, não duvida. Não atropela o tempo e honra a Deus, confia. Faça fazer valer, faça por merecer. Faça tua vida ter sentido, ame porque. No puro amor não há inveja ou egoísmo. O pesadelo é fruto disso, por isso eu digo. Se você ama, então sonhe. Então sonhe, então sonhe. Então sonhe, então sonhe. Então sonhe, então sonhe. Pense, pense com fé. Pense bem no que quer. Não viva a vida de ninguém, saiba quem você é. Saiba o que quer ter, saiba o que quer ver. Saiba o que quer ser, plante o que quer colher. Pense, pense com fé. Pense bem no que quer. Não viva a vida de ninguém, saiba quem você é. Saiba o que quer ter, saiba o que quer ver. Saiba o que quer ser, plante o que quer colher. Quantos viveram pesadelo, hoje só desespero. Porque homens sonharam tendo no coração veneno, inveja, injustiça, ideias egoístas, ódio, rancor, racismo, mentira. Nada que traga a paz, nada que honre ao pai. Tão pesadelo porque não tinha o amor, vai. Sonhar você em ser o que a vida precisa. Seja real, amor de Deus, a sua vida. Pra que você também sonhe, também sonhe, também sonhe. Então sonhe, então sonhe, então sonhe, então sonhe. Não estivesse vivo, sonha com certeza para a tua vida ter outro sentido. Não deixe de fazer pensar só no pior. Não queira do bom e do melhor sem ter suor. Agora me ouça, por favor. O homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Até Jesus confirmou, quem busca encontra. Por este irmão sonha, por este irmão ama. Pra que você também sonhe, também sonhe, também sonhe. Então sonhe, então sonhe, então sonhe, então sonhe. Se você ama, então sonhe. Muito legal essa música aí, pessoal. Então, é o seguinte, agora chegou a hora que eu tinha dito algumas músicas atrás, do presente que eu vou dar pra vocês. É, lembra da música da fitinha? Eu gravei, nós fizemos aquela versão louca, e eu fiz agora uma versão especial em homenagem a vocês e a todo o pessoal que curte um breakbeat. Vamos ouvir? Manda aí, cara. Vamos lá.